composições de Marinho Santana, a voz marcante. E essa pra maltratar os corações apaixonados. Perdi você. Nunca pensei que fosse ser assim. Manter você longe de mim e te deixar aí sozinha nas madrugadas. Perdi você. Será que você vai lembrar de mim? Tanto amor não dá pra esquecer assim. Tenho certeza que você pensa em mim. Não perdi você. Tenho certeza que você não me esqueceu. Que seu amor por mim não morreu. E que vai voltar pra mim. E que vai voltar pra mim. E que vai voltar pra mim. Não vou me dar por vencido, me dar por perdido. A força do amor jamais se desligou de mim. Quanto tempo perdido, quanto tempo esquecido. Quanto tempo fiquei sem ti, fui sofrendo. Jamais desistirei de ti. Certeza sei que tenho. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Portal Tula Rocha. Preciso tanto de você. Jamais desistirei de ti. Certeza sei que tenho. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você. Não perdi você.